asfalto cheio de buracos de uma cidade grande, ele via sangue. Eu vejo sangue, todos nós vemos sangue derramado por muitos de seus habitantes, não conformados com a vida violenta que levam aqui. Muitos desses deixaram se iludir por muito dinheiro, altos prédios, carros importados, e migraram pra cá todos desorientados. E ao contrário do que pensavam, se depararam com mães chorando, pais desesperados. E depois do choro derramado, muitos vão pela pior escolha. A vontade de se matar predomina, mais um suicídio. Outro indivíduo que logo se tornará destaque nos telejornais. Nossa cidade se aprofunda cada dia mais num submundo sombrio de imprudência que gera violência em cima de toda essa miséria. Meus olhos lacrimejam, peço pela paz é em vão. Não passa de mais um apelo, o mesmo que ficar de joelhos pedindo a Deus, por favor me deixe viver. Era da violência é o que impera aqui em RP. Não há lugar seguro, você não pode se esconder. Em cada esquina seu destino pode ser traçado. Corpo alvejado de bala ou simplesmente saqueado. Sobrevivência a muitos aqui é uma penitência. Reino da pobre predomina, é o começo do fim. Fim dos bons tempos que, ó meu Deus, não voltará mais. Até quando continuaremos a sonhar com a paz? Paz, paz, paz, paz, paz. Oh Ribeirão, oh Ribeirão, por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Meu povo, muitas tristezas, enfim. Oh, Ribeirão, oh, Ribeirão, por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Oh, Ribeirão, oh, Ribeirão, meu povo, muitas tristezas, meu povo, enfim. Muitas tristezas, enfim. Barril de pólvora, minha cidade com estopim aceso. O clima aqui tá tenso, a atmosfera tá pesada. Não vejo a paz, eu vejo sangue, eu vejo agonia. Eu vejo a morte se aproximar de mim todos os dias. Um tiro na calada, vou me esquivar nas balas. Meu Deus do céu, mas até quando vou viver com isso? Andar de prontidão sem a minha liberdade. Na madrugada de Ribeirão, não me acostumo com isso. Um farol alto no rosto, mãos na parede, pretinho. Uma mão boba na bunda, em seguida um tapa na nuca. Passei por isso, passou por isso, um pouquinho absurdo. Eu vejo crack nas ruas, eu vejo pão, ai que dó. Daqueles moleques perto hoje não passam de lixo. Necessidade é se tornar estrela nas quebradas. Abusam de velhos, crianças não dão a mínima pra vida. Por que é que tem que ser assim? Ribeirão Preto, quero que você seja feliz o quanto mais cedo. Com essa situação, quanto mais meu povo sofre, mais as esperanças são em vão. Seu batimento cardíaco está ficando fraco. No corpo do indivíduo, medusa de bala encravadas. No HC, cenas assim, mano, é lastimável. Tumulto à vista, olho, tem um corpo ali caído. Quem foi não vi, quem é não sei, eu não o conhecia. Mais um oitão descarregado em plena madrugada. Na praça 15, outro mano hoje foi derrubado. Oh Ribeirão, oh Ribeirão, por que é que tem que ser assim? Oh Ribeirão, oh Ribeirão, meu povo, muitas tristezas, enfim. Oh Ribeirão, oh Ribeirão, por que é que tem que ser assim? Meu povo, muitas tristezas, enfim. Na praça 15, outro mano hoje foi derrubado. Eu tava lá, escutei tudo, muitos lá estavam. E é quase sempre a mesma coisa, ninguém aqui viu nada. O medo de represar essa porra, a boca fechou os olhos da rapaziada. Bonditiano, tumultuado, desgraçado, nada agradável. A rotina é sempre a mesma bosta, não posso fazer nada. É sempre assim, o peito de ferro boqueja, explode o soco na cara. O sangue escorre na boca, que vida louca. Todo dia tem briga no bar perto da minha casa. Agradeceria muito a Deus se tudo isso ficasse na porrada. Mais uma vida marcada na mini set segura de um revólver. O sangue esquenta, a raiva sobe. Muitos se perguntam pra que acreditar em Deus. do que me adianta rezar, se o inferno está mais próximo do que se possa imaginar. É só olhar, observar, e chegará a uma só conclusão: reino da pobre abdomina é o começo do fim. Oh meu Deus, até quando eu vou viver com isso? Quero sonhar, quero viver aonde estou motivo. Se encontra na esperança de muitos que aqui a paz cultivam. Sou JT, fusão, código negro, vivendo, sobrevivendo entre balas. Aí ladrão, é a sua cara, certo? Oh, Ribeirão, por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Oh, Ribeirão, meu povo, muitas tristezas, enfim. Oh, Ribeirão, por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Rezamos, talvez não devemos, mas a um certo ponto igualamos Ribeirão Preto a um purgatório. Ali o lugarejo religioso que se realiza mais um dos seus velórios, de seus demônios já esteja aqui, aqui também tem um povo simplório. Mas o sentido que o inferno, mas o sentido que o inferno, mas o sentido que o inferno, mas o sentido que o inferno, mais quente do que o inferno, mais quente do que o inferno, mais quente que o inferno.